Legaliza! O é nosso! É nossa escolha! É pela vida da mulher! Legaliza! O é nosso! É nossa escolha! É pela vida das mulheres! Legaliza! Apolo, Apolo, Apolo, meu guia, me deploras? Apolo, no portal de que passo, Apolo, Apolo, apoias-me? No portal de que passo, Apolo, apoias-me? Apolo, apoias-me? Ah, no portal de que passo, Apolo, Apolo, apoias-me? No portal de que passo, Apolo, apoias-me? Tristeza, o que maquinam? Que novo sofrimento maquinam? O mal imenso, maquinam no solar, imenso, imenso. Amigos o suportam, quem o sana? Onde está quem resiste? Onde está quem resiste? Álvares, álvares, álvares, álvares, álvares, álvares, álvares. Onde está quem resiste? Álvares, álvares. Onde está quem resiste? Onde está quem resiste? Onde está quem resiste? Álvares, álvares. Onde está quem resiste? Álvares. Álvares, álvares, álvares. Não capto o mais recente vaticínio, mas sei o prévio que a urbe toda o grita. Não capto o mais recente vaticínio, mas sei o prévio que a urbe toda, toda, toda o grita. Toda o grita, que a urbe toda o grita. Não capto o mais recente vaticínio, mas sei o prévio que a urbe toda. Ó, oh, olha, afasta a vaca do touro, no peplo retendo com ardil, ebúrnio fosco, abate, e ele emerge na água da banheira, homicídio, homicídio, homicídio do louco de um banhista. Eu falo disso, eu falo disso. Eu falo disso, eu falo disso. Ó fada infausta, grito meu suplício redivivo. Por que me conduziste aqui? Por quê? A mísera, se não para incluir-me na carnificina. Penas, penas, penas da polis plena e sucumbida. Penas, pena, pena, pena. Pena da polis plena e sucumbida, plena e sucumbida, plena e sucumbida. Pena, pena da polis plena e sucumbida. Ah, ah, apo, apo, ah, ah, apo. Pena da polis plena e sucumbida, plena e sucumbida, plena, plena, plena e sucumbida. Pena da polis plena e sucumbida. Sopro de nuvem, sopro de nuvem. Brilha o sol nascente, onda os raios da manhã, quebrando um rol de penas que ultrapassam o que horas sentes. Quebrando quebrando o rol de penas que ultrapassa o que ora excentes. Não mais serei ministra dos enigmas. Não mais serei ministra dos enigmas. Não mais serei ministra dos enigmas. Não mais serei ministra dos... Fúrias da raça! Fúria! Raça! Canta o horror primeiro. E cada qual cospe no tálamo do irmão hostil a quem o violou. Errei ou atingi o alvo em cheio. Errei ou atingi o alvo em cheio. Errei, errei ou atingi o alvo em cheio. Errei ou atingi o alvo em cheio. Errei ou atingi. Errei ou atingi o alvo em cheio. Errei ou atingi o alvo em cheio. Mendiga falais, mendiga falais, sou pseudomântica. Mendiga falais, sou pseudomântica. Mendiga falais, sou pseudomântica. Andam dizendo por aí que o ajuste vai ser o De amor e de esperança a terra desce. A horta mansinha e a taranta com poemas cruéis. Mas observai, neófitos, insédias, rédeas. Gente, vamos afastar da bomba com calma. Estou acabando o nosso ato. Vamos afastar com calma. Com calma, gente. Polícia Militar, pare com as bombas. Polícia Militar, o ato está encerrado. Com representações oníricas. Infantes trucidados pelos seus, nas mãos as próprias carnes são repasto. Ah, entranhas, vísceras, um fardo mísero, escritoras do que o pai comeu. Parabéns aos trabalhadores! Quem arma trama, insisto, é um leão medíocre que chafuda em meio ao leito. Contrário ao amo que voltou. O líder dos navios, o arrasa ilho, não sabe que uma língua de cachorra filtre, tão empenhada e tão solícita, urde. O líder dos navios, o arrasa ilham, não sabe que uma língua de cachorra biltre, tão empenhada e tão solícita, urde. Sorte madrasta, dona oculto. Sorte madrasta, ex-audácia. Mulher destroça, macho, ex-audácia. Mulher destroça, macho, ex-audácia. Mulher, logo virá o futuro e dirás em sua presença. Ó céus, como a profeta era verás. Ó céus, como a profeta era verás. Ó, ato, como a profeta era verás. Ó céus, como a profeta era verás. céu nem a terra estiveram em paz durante esta noite. Por três vezes que Alcúnia gritou em sonho: socorro! Nunca prestei atenção nos presságios, mas agora eles me aterrorizam. Há alguém lá dentro que, além das coisas que ouvimos e vimos, conta que os guardas presenciaram prodígios horrendos. Uma leoa leve, uma leoa teve filhos no meio da rua. Os túmulos se entreabriram e vomitaram os defuntos que lá dentro estavam. Guerreiros ferozes combatiam e colonizados entre as nuvens, loucuras e humanas. César. Não prestei atenção aos presságios, mas agora eles me aterrorizam. Há alguém lá dentro que, além das coisas que ouvimos e vimos, conta que os guardas presenciaram prodígios horrendos. A mulher leve. César. Não prestei atenção aos presságios, mas agora eles me aterrorizam. Há alguém lá dentro que, além das coisas que ouvimos e vimos, conta que os guardas presenciaram prodígios horrendos. Uma leoa teve filhos no meio da rua. Os túmulos se entreabriram e vomitaram os defuntos que lá dentro estavam. Guerreiros ferozes combatiam colorizados entre as nuvens, em filas e em esquadrões, em exata formação militar, fazendo chuviscar sangue sobre o Capitólio. O fragor da batalha atuava os ares. Cavalos relinchavam, agonizantes gemiam, espectros gritavam e soltavam gritos agudos de terror pelas ruas. Oh, César! Todas essas coisas são espantosas e eu tenho medo, medo, medo delas! Pense qu'elles ont une signification. Elles montrent que ce qui s'est passé une fois peut arriver à nouveau. La tyrannie est connue depuis très longtemps. Cela n'a pourtant jamais empêché un tyran de devenir un tyran. Cela n'a empêché ni Néron ni Caligula. Et Caligula n'ont pas empêché des exemples récents tels que l'intrusion massive de la criminalité dans la vie politique. Pense qu'elles ont une signification. Elles montrent que ce qui s'est passé une fois peut arriver à nouveau. La tyrannie est connue depuis très longtemps. Isso nunca impediu que um tirano se torne um tirano. Isso não impediu a existência de Nero ou de Calígula. Nero ou Calígula não impediram exemplos recentes como a invasão massiva da criminalidade na vida política. Então eles não sabem quem eles são. Eles são tontos. E eles têm o sonho próprio da classe média. O que a classe média sonha? Ela só nem virá o porquê. Eles não sabem quem eles são. Eles são tontos. E eles têm o sonho. Não capto mais recente vaticínio. Eles não sabem quem eles são. Eles são tontos. E eles têm o sonho próprio da classe média. O que, que a classe média sonha? Hipercruel, onde é mal pensante. Não capto o mais recente vaticínio, mas sei o breve que é urbe todo grita. Mil sonhos sangrentos. Estou no ar. Agora o enigma inúbula dos eríndios. Mil visões de horror, sustos medonhos, ou antes, mil montões de carnagem e horror fizeram com a que crosta, cai do coração, fizeram com que em mim dado pela lança, dormindo no sol, vislumbre a vida. Fizeram com que em mim renascesse o terror. Mortos eu vi e sangue. Já nada. Oráculos reservam aos humanos alguma boa notícia. E pelo mal que a arte falar dos augúrios esclarece o temor. Mortos eu vi e sangue. E já nada. Em seguida, um espectro. Um espectro ao surgir. Fugia de corrida. Que discurso é esse que proferes as escântaras? As escântaras? Me abate a audição de notas melancólicas. Notas melancólicas. Cada ilusão, uma apagava a outra. Cada ilusão dobrava o meu condeno mal pensante. Força-te contar experiências translucentes ao ser ao despecho. Cada ilusão dobrava o meu terror por sua confusão. Um sonho se interpreta por seu sentido oposto. Um sonho se interpreta em seu sentido oposto. Experiências translutulentas. Tremo. Hipercruel, um demo mal pensante cai sobre ti. Hipercruel, um demo mal pensante cai sobre ti. O tempo nos tortou, vale um tesouro. O tempo nos tortou, vale um tesouro. Apo. Apo. Enquanto rogas, há quem rogas. Enquanto rogas, há quem trame a morte. Enquanto rogas, há quem trame a morte. Vejo que não alcanças meus oráculos. Vejo que não alcanças meus oráculos. Ausente, o leão ilustre. A leoa, bípede, se refocila com o lobo e mata-me. Passa a palavra para o deputado Rogério. Ausente, ausente. Dessa desgraça. Ausente, a leoa, bípede, se refocila com o lobo e mata-me. Mas por que o sujeito é horrível? Cetra a mão. Fitas proféticas. Adorça, antes de subir a boia. Olha, adulte. Os estilhaços ao chão. Ei, espertada. Oferta. Interruída de pessoa. Desgraça. O próprio Apolo me despoja dos adornos. Depois que viu amigos cruéis, tomarem sem pensar, se Não suportei a unha de vagabunda, a malucada, mas perdida, desgraçada, pobre. Não suportei a unha de vagabunda, e é feliz, quer registrar isso? Quem é feliz, quer.